quero que minha arte grite aos seus ouvidos quando estiverem dormindo. Mas não faça ecoar palavras de ordem para uma suposta e conspirada lavagem cerebral. Eu quero apenas um verbo acompanhado de um pronome pessoal do caso oblíquo. Libertem-se! Assim dominarei o mundo sem impor a ditadura das leis, mas sim no anarquismo, escrachado, contudo comportado.